Bom dia, boa tarde, boa noite, fã da Bola Oval, aqui é o Guilherme Capello. E aí galera, aqui é Ricardo Saad e você está no TecoCast do Pro Bowl. Esse é o penúltimo TecoCast da temporada de 2011-2012, falando especificamente sobre a temporada, né Ricardo? É isso aí, depois desse só falta o do Super Bowl semana que vem. Mas o TecoCast não acaba, a temporada acaba, mas a gente vai continuar, vamos cada semana aí com um tema novo e muito divertido aí pra todo mundo. É isso aí, essa semana falar um pouco do jogo que aconteceu no Lulu no Havaí, Pro Bowl, que reúne as estrelas da NFL, os jogadores escolhidos pra representar as duas conferências nesse jogo festivo, né cara? Pro Bowl, como eu adoro o Pro Bowl. É uma várzea do caralho, né, cara? É uma várzea, cara. Foda. Mas é legal porque teve jogadores fazendo coisas espetaculares que nunca eles fariam nos top times. É, por isso que é legal. Eu adoro o Pro Bowl, cara. É muito gostoso de assistir. É diferente de assistir o universitário. O universitário acontece coisa maluca, mas os jogadores não são tão bons. É. Aqui o pessoal é bom mesmo e faz coisas malucas. E acerta as maluquices, né? É, foi legal. Pô, foi divertido. A gente teve bastante jogo, bastante lance interessante no Pro Bowl. Galera jogando que nem se fosse rugby, passando a bola pra trás, né, cara? Teve um dropkick do... Um dropkick do Drew Brees, cara. Que é isso, cara? Como é um dropkick? Mas tudo bem, né? Vale a pena. Teve fake punch. Foi legal. Então vamos começar. O Brandon Marshall MVP, né? Começando por ele aí. Ah, porra, o Brandon Marshall jogou muito. No site da NFL até colocaram Marshall Arts, fazendo uma alusão aí ao Brandon Marshall. Ele recebeu 4 TDs, recorde de Pro Bowl, cara. E o engraçado foram apenas 6 recepções, né, cara? É que tinha muita gente no time, né? Então é. O pessoal ficou revezando, né? Foram 6 recepções pro Brandon Marshall, para 4 touchdowns e 176 jardas. A galera, os quarterbacks abusando do Brandon Marshall, cara. É que viram que o caminho para jogar era por ele, né? E o Brandon Marshall deixou aí uma polêmica também no Pro Bowl, né, cara? É, na entrevista que ele tava fazendo durante o jogo ainda, ele deu uma criticada aí nos quarterbacks de Miami. Que ele... Ele falou que ali no Pro Bowl era fácil jogar porque tinha ótimos quarterbacks. No Miami já era complicado. Deixou aí no ar essa... Ah, mas como é que vamos tirar a razão dele, né? Né? Não tem como tirar. Mas é algo aí que pode acabar ocasionando alguma coisa ruim aí no time, né, cara? Mas ele tá certo. O Matt Moore é ruim pra caramba, cara. Ah, mas te muda o Shelly Hen então, cara. Não, o Shelly Hen nem se fala, né, cara? Só esquece quem tem o Shelly Hen, né? Porque ele machucou, cara. Mas o Miami Dolphins com um bom quarterback vai pra frente, cara. Eu tenho certeza que com um bom quarterback, o Miami Dolphins vai fazer uma bela temporada. Claro que vai, o time é bom. Eu falei isso no SecondCast, que o time tem jogadores bons no ataque, a defesa é sólida. A linha ofensiva do Dolphins é muito boa, inclusive o Jake Long estava no Pro Bowl e fez uma grande partida. Então o time é decente, cara. O que precisa é um quarterback, cara. No mínimo bom. No mínimo médio, porque só tem quarterback ruim, cara. É, imagina se rola cai o Peyton Manning ali, hein, cara. Aí é coisa feia. Daí vai ser legal. Aí, no playoff eu não sei, mas que chega no playoff, chega. Ah, sim. Outro jogador aí meio chave do jogo foi o Ken Newton, cara. Coitado. Sofreu, hein? Sofreu. Nossa. Mas eu acho que deixaram muito tempo ele no jogo, cara. Ah, acho que o Drew Brees do Aaron tava cegado ali, não queria jogar mais não. Tava no calor, puta sol. Fala, mas olha, joga aí, Kenilton, joga. Olha a diferença de quarterback, né, cara? O Aaron Rodgers, de 17 passes, ele acertou 13. O Drew Brees, de 14, acertou 10. O Cam Newton, de 27, acertou 9, cara. É, cara, é, foi apesar de ele ter lançado pra CD, mas o Andy Dalton teve 9 passes no jogo, acertou 7. É. Entendeu? Porra. O Andy Dalton foi muito bem, cara. Foi, ele entrou pouco, mas foi muito bem o Andy Dalton. E o Cam Newton, ele sofreu 3 interceptações, né, cara? É, foi feio mesmo o negócio. O cara achou que ele fosse lá pra se divertir e acabou sendo vaiado, coitado. É, cara, muita pressão. Daí estraga a carreira do quarterback, né? Meu, Copa ano que vem vai estar... Nossa, o cara não jogando mais nada. Meu, isso que eu ia te perguntar. Você acha que isso pode afetar a carreira do cara, mano? Então, tem jogador que é maluco, cara. O cara sofre um jogo desse aí e nunca mais volta a jogar normal, né? É. Ainda mais que ele é um rookie, né, cara? É foda. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ele é bom. Foi temporada boa. O problema dele é o time, né? O time é ruim demais. Dos jogadores que vão ser segundo-anistas na temporada, na próxima temporada, Cam Newton, Andy Dalton, Tim Tebow, pra você, quem que vai ser melhor? Ah, cara, eu boto fé no Andy Dalton, hein? Também boto fé no Andy Dalton. O Tim Tebow, ele pode ter os milagres dele ainda, né? Ninguém vai falar que não, mas o Tim Tebow é fraco, cara. Eu acho ele fraco. É. Eu fraco mesmo. O Andy Dalton, cara, tá mostrando um potencial foda mesmo, cara. Não, o Andy Dalton é muito bom, cara. Ele é muito bom. Bota o pé nesse jogador também, cara. Tá, ele tá superando expectativas, cara. Foi muito bem, cara, no Pro Bowl. Apesar de ter ficado pouco tempo, porra, uma média de passe excelente, né, cara? De 9 passes, acertou 7 pra 99 jardas e ainda 2 touchdowns, cara. Os touchdowns que ele fez foi touchdown de respeito, cara. Pois é. Entendeu? Foi coisa boa, foi bonito mesmo. Mas os times revisaram bastante até. Quem ficou mais, o que mais ficou em campo foi o Kenilton, se for ver. É verdade. Até do ataque mesmo, pegar corredor, recebedor, se olhar o Kenilton ficou bastante, cara. Não tem nenhum número de estatísticas por tempo, mas foi bem. É, tivemos aí grandes corredores jogando aí, né? Até um TD do Antonio Gates e 4 do Brandon Marshall. E um do Antonio Green também. E mas o jogo foi bem variado, cara. Tinha muita pontuação muito alta, né? Porra, é legal ver o Pro Bowl, porque os quarterbacks estão nem aí, né, cara? Vamos lançar mesmo. Foda-se a corrida. É isso aí. Tanto que pelo time da AFC foram 10 receptores, 10 homens recebendo a bola, e pelo lado da NFC 9, cara. Então é legal por causa disso, né, cara? É, os quarterbacks estavam entrando e estavam mantendo, tentando lançar para recebedores conhecidos, né? Uhum. Eles lançavam para os recebedores do próprio time, principalmente. É. Apesar do Brandon Marshall ter recebido para 6 recepções e foi o que mais recebeu jardas, 4 TDs e foi o MVP do Pro Bowl. Os times manteram alvos conhecidos. Philip Rivers, Antonio Gates, o Aaron Rodgers pro James. Então foi pro Graham e... Tanto que o Michael Wallace, fez 2 recepções, foi no começo do jogo, logo que o Big Ben entrou jogando. Depois não recebeu mais nenhuma bola. É, eles preferiam jogadores conhecidos, cara. Pra ficar das seguranças e saber a rota que o cara já faz, né? Conhecer. Mas também tivemos. A defesa foi. Apesar de sempre é aquela defesa café com leite, né? É. Não chega junto de ninguém. Um sec durante todo o jogo, né? Foi do Von Miller. Um sec do Von Miller com 6 tackles nele. O Patrick Peterson foi uma interceptação. E 4 tackles. Então foi. É aquela defesa que não aperta, né? Pra não correr risco de lesão, não tem porquê. É, tanto que teve uma hora que agora não me lembro qual jogador, chegou meio mais forte no Antonio Gates, e meio que eles ficaram, pô, não chega assim e tal, deixa disso. É, não tem porquê, né? Mas o jogo foi, pô, drop kick do Drew Brees. Onde você vai ver isso aí fora Pro Bowl? Não tem onde, não tem lugar. O Pro Bowl é maluquice foda, né? Resumindo. Andy Lee fazendo fake punt, querendo mostrar pra touchdown. Teve uma interceptação do Clay Matthews logo no começo do jogo, foi interceptar uma bola do Big Ben, que ele passou pra trás, daí começou aquela putaria, um defensor jogando a bola pro outro pra trás, até que eu não lembro quem jogou errado, a bola acabou voltando pro time da AFC. Cara, que uma putaria foda. E eles não tem medo de arriscar, né? Por isso que... Ah, não, ali ninguém tá vendo nada, né, cara? Por isso que é legal, Pro Bowl. Pô, legal pra caramba. O jogo foi bom esse ano, foi melhor que os outros anos, cara. Eu também achei, cara. Achei que o jogo foi muito melhor. Geralmente eu ficava meio entediado no Pro Bowl. Esse ano não, cara. Eu gostei bastante. Acho que rodou bastante o time, cara. Não sei o que foi que aconteceu, mas esse ano foi bem melhor do que costumava ser. Foi muito interessante. A pena do Pro Bowl, na minha opinião, é a falta do Peyton Manning, cara. Que é um jogador que sempre tá no Pro Bowl, né, cara? Em 14 temporadas foram 11 Pro Bowls do Peyton Manning. E isso prova que ele não tá ficando muito Super Bowl, né? também. Mas os outros três foram Super Bowl, né? É, os outros três foram. Mas e também, esse Pro Bowl foi um marco pra televisão brasileira também, né, cara? Primeiro jogo em TV aberta depois de muito, muito tempo. Pro Bowl foi pra TV aberta? Ah, não sabia? Passou no Sport Interativo. Ah, é? É, agora o Sport Interativo vai transmitir o Pro Bowl e o Super Bowl. É, o Super Bowl eu sabia, o Pro Bowl não. Legal. Então, o jogo foi um marco pra TV brasileira, que foi o primeiro jogo dentro de muito tempo que é futebol americano em TV aberta, né, cara? Ao vivo, né? Ao vivo, na açãozinha. Foi legal, cara. O pessoal mandou bem até. Legal, pô, legal. É bom pro crescimento desse esporte que a gente gosta tanto, né, cara? Isso aí. Quanto mais gente assistindo aí, melhor. E cara, esse ano, eu chamando a galera pra assistir em casa, fiz umas... Pelo menos uns 4, 5 caras gostaram de futebol americano, cara. Pô, isso é muito legal, né? Todo mundo que assiste gosta, cara. Entende, cara. Não tem como não gostar, eu acho. É, cara, é muito legal. E tivemos nada muito espetacular de special teams do Pro Bowl, né, cara? Foi isso. Não, geralmente nunca tem, né? É, mas não teve nenhum field goal de 70 jardas tentando. Na verdade, teve um field goal no jogo inteiro, né, cara? É, você podia ter colocado o Jenny Koski, que é um maluco, que ele tem uma perna gigantesca, pra bater um field goal de 80 jardas, bater reto. Pois é, verdade. Mas é, Pro Bowl geralmente o special team quase não entra, né, cara? Punter mesmo, de... Porque pra que eles vão usar o punter, né? Vão pra corda descida sempre. Mas, foi legal mesmo, o negócio que valeu a pena assistir. Mas teve uma coisa que a gente esqueceu de falar, que foi o onside kick lá no começo do jogo. Pois é. No primeiro quarto, meu, tem um onside kick que deu certo ainda. Isso aí, porque podia arriscar, né, Fel? Ninguém arrisca daí. O clima de Havaí também acho que ajuda, cara. Ajuda. Certeza que ajuda. Porque quando não é no Havaí, fica aquela coisa meio gelado, que é inverno nos Estados Unidos. É, pode crer. Daí lá é mais quente, aquele clima havaiano, né, cara? É, lá é bem melhor. Então, galera, é isso aí. Esse foi o TackleCast especial do Pro Bowl. Semana que vem vamos ter o especial sobre o Super Bowl, que vai ser o último da temporada da NFL, mas lembrando que o TackleCast não acaba. Então é isso aí, até semana que vem, um abraço. É isso aí, galera, muito obrigado. Contato com a gente, tackledown@tackledown.com, TackleDown no Twitter e Caixa Postal 100, Jacarezinho, Paraná, 86400000. É isso aí, até semana que vem.